Tem um exemplo que o nosso irmão pastor Luciano Subirá dá, que é muito interessante para nós entendermos o que que é redenção. Porque quando nós falamos em redenção e vários outros termos bíblicos, isso soa para nós de maneira estranha, estrangeira. Redenção é uma palavra que significa resgatar, comprar de volta. Mas nós vamos usando a palavra redenção no nosso evangeliguês e nós não prestamos atenção no que ela significa na sua profundidade. E o irmão usa uma ilustração interessante. Ele fala assim, que se você disser para alguém de uma outra cultura, que mora em um outro país e que nos visite pela primeira vez, falar assim para ele, feijoada. Vocês lembram desse exemplo? Feijoada. Ele vai entender a mesma coisa que nós entendemos? Ele não vai entender. Porque quando nós falamos feijoada ou qualquer outro prato típico do Brasil, imediatamente nós sabemos na nossa mente o que que é aquilo. Já lembramos do feijão preto, já lembramos dos apetrechos que tá lá dentro, né? Tem uns que gostam... e tem lá até a unha do porco. E Deus nos faz entender com essa ilustração que a palavra redenção precisa ser entendida por nós como precisa a feijoada ser entendida por alguém que ouve feijoada pela primeira vez no Brasil. Nós vamos precisar explicar para essa pessoa, feijoada é um prato feito com feijão preto que leva lá pedaços de porco e que acompanha couve, laranja... torresmo. É, tudo isso aí. Nós vamos precisar de... Vamos parar porque está dando fome. Nós vamos... É o quê? Trupicos. É, se falar isso, eles realmente não vão querer. Os trupicos do porco. E se nós falamos isso, a pessoa... Ah, tá, isso aqui é feijoada. Mas, mesmo assim, ela ainda precisa ir lá e provar a feijoada. Porque aí, quando ela for embora e alguém falar com ela feijoada, ela vai lembrar, ela vai sentir, lembrar do sabor, o que é feijoada. Quando nós falamos redenção, nós também precisamos que seja nos explicado, dentro do contexto que a palavra era usada, o que é redenção. Na nossa cultura, nós até temos uma ideia do resgate que significa redenção. Porque nós ouvimos aí nas catástrofes diárias dizer que fulano de tal foi sequestrado e o outro teve que pagar um resgate. Pagou lá resgate de tantos mil reais. Para que ele pagou o resgate? Para que a outra fosse liberta. Ele pagou para comprar de novo a liberdade daquela pessoa. Ele pagou para que aquela pessoa fosse tirada da mão daquele sequestrador, daquele opressor e trazida de volta para a família. E dentro do contexto que a Bíblia descreve a redenção, é algo assim. Se alguém tinha, nesse caso que lemos aqui, uma dívida, e ele... tinha uma dívida a tal ponto que ele não tinha como pagar, ele tinha algumas alternativas. Ele poderia começar a dar os seus bens para pagar. Se ele mesmo dando os seus bens não conseguisse saldar aquela dívida, ele daria as suas terras. Se dando as suas terras ele não conseguisse saldar a sua dívida, ele teria que dar a si mesmo e a sua família como escravos, para servir àquele credor. E ele ia, então, para a terra daquele credor, ia trabalhar lá, ia servir a ele, porque ele não tinha como pagar a sua dívida. E a palavra redenção aparece aí. Se um parente próximo viesse por amor, por misericórdia, por carinho, e pagasse a dívida daquele parente, ele poderia resgatá-lo. Ele poderia comprar aquele escravo da mão daquele senhor e levá-lo consigo. E agora aquela pessoa que foi comprada deixaria de ser serva daquele senhor e se tornaria serva, escrava de um novo senhor. Porém, aquele novo senhor era o seu parente. E, com certeza, ali ela teria muito mais misericórdia, muito mais carinho e muito mais condição de viver com a sua família. Esse era um meio de a pessoa ser resgatada, comprada de volta para a sua, na sua vida. Entendem o resgate? Isso é redenção. E nós estamos falando de redenção associando e lembrando que Deus usou lá em Malaquias uma linguagem de propriedade. Vocês lembram o que Deus diz? Vocês estão me roubando. Vocês estão em dívida. Vocês estão pegando o que é meu, ele disse para o povo. Então, isso é resgate. E o que ilustra isso para a nossa vida? Toda a Bíblia, esses exemplos e tantos outros exemplos, são um retrato, uma sombra que Deus está projetando, pintando, projetou, pintou para que nós olhássemos e nós entendêssemos o que Jesus fez por mim e por você. Lá em Apocalipse, diz que ele nos comprou, nos resgatou com o seu sangue. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Vamos ler aqui Apocalipse. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Cantavam um cântico novo. João tem essa visão. Os remidos cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia! O que Jesus fez por nós, irmãos? Ele nos comprou. O versículo 9 diz: ele nos comprou, para o nosso Deus os compraste. Com o teu sangue, compraste para Deus. Nós aprendemos isso aqui na escola de discípulos. Como que Jesus pagou com o preço do sangue o pecado que gera morte, que nos fez cativos dele, do diabo, do sistema dessa terra, caminhando em dependência de Deus, e Jesus paga com o sangue dele, com a vida dele, e ele chega com o sangue dele, o preço pago, e ele nos redime, ele nos compra de volta, ele nos tira da mão do antigo senhor, e ele diz: agora você vai vir para o meu reino, você vai andar no meu reino. Ele é o parente próximo, porque ele é Deus que se fez homem, se tornou como nós somos, se tornou parente próximo, se tornou homem, andou como homem, morreu como homem, recebeu o meu pecado, o seu pecado, e ele falou: eu vou resgatar o Marconi, eu vou resgatar cada uma dessas vidas. E quando ele nos resgata, nós saímos do reino das trevas. A Bíblia diz que nós somos transportados, Colossenses 1:13, do império das trevas para o reino do seu amor. Nós agora somos servos e escravos de um reino do amor de Deus. Nesse reino nós não somos escravos só, nós somos filhos, nós somos reis, somos sacerdotes, temos uma nova identidade em Cristo, como nós aprendemos aqui hoje. Somos resgatados do império das trevas. 1 Pedro 1 diz que ele nos comprou com o seu precioso sangue. Fomos resgatados com o sangue precioso de Jesus. Diga para o seu irmão, você foi redimido, resgatado. Você é de outro reino. Você é do reino de Deus. Então, quem é o Senhor sobre a sua vida, irmão? Quem é o governante agora sobre você? Quem que manda em mim e em você? Se ele não manda, nós não estamos no reino. Se não estamos no reino, continuamos no outro reino. Então, quem manda em você agora, irmão? Graças a Deus. Porque dissemos assim, Senhor, leva, me leva com tudo. Leva tudo, Senhor, leva eu, leva minha mãe, leva meu pai, leva meu irmão, leva minha filha, leva minha mala. Leva tudo, Senhor, leva tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E quando o Senhor nos compra, quando um servo, um senhor comprava aquele escravo, ele se tornava proprietário dele e de tudo que ele tinha. Você quer ir? Aqui, ó, eu estou com o dinheiro para te comprar. Você quer ir? Eu vou te levar. Você vem e tudo que você tem não vai ser mais desse senhor aí. Vai ser meu, porque eu estou pagando a sua dívida, estou comprando você. Tudo que você tem agora é meu. Você quer vir? Quero, Senhor. Então, tudo é meu. Tudo é dele. Diga, Jesus é o Senhor. 1 Coríntios, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo seguinte. Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Paulo está falando sobre santidade no nosso corpo. Separação do nosso corpo. E ele está nos ensinando um motivo de nós querermos ser santos no nosso corpo. Porque o meu corpo não é meu mais. Não é isso que ele disse aí? Ele faz uma pergunta. Vocês sabiam que o corpo de vocês agora é santuário do Espírito Santo e que vocês não são de vocês mesmos mais? Ele faz essa pergunta. Vocês sabiam disso? Porque, e ele fala por quê, olha lá. Por que, que eu não sou mais o meu corpo? Nem o meu corpo é meu mais. Porque fostes comprado por preço. Qual foi o preço, irmãos? O sangue de Jesus. Agora você deve glorificar a Deus com o seu corpo. Quando eu ando em santidade, eu glorifico a Deus com o meu corpo. Quando eu ando nessa terra debaixo do senhorio de Jesus, minha vida, tudo que envolve o meu corpo, a minha dimensão física, sob o senhorio de Jesus, eu estou glorificando a Deus em tudo isso. Nós conhecemos testemunhos, eu já ouvi testemunhos de irmãos que contam, que serviam a demônios, serviam a espíritos malignos, e quando eles foram lá fazer trabalhos no cemitério, foram lá desenterrar um cadáver para fazer algum tipo de ritual maligno, de consagração, de pacto, eles chegam ali num túmulo e começam a mexer naquele túmulo para tirar aqueles restos mortais. E na hora aquela entidade, aquele espírito que está incorporando, alguém diz assim, esse aí você não pode mexer. Aleluia. Mas como eu não posso mexer? Esse você não pode mexer, porque esse é do homem lá em cima. Porque tudo é do Senhor, irmãos. E como nós dissemos aqui já na escola de discípulos, até o meu corpo, mesmo que ele morra antes da vinda de Jesus, ele será ressuscitado dentre os mortos. E eu terei um corpo restaurado, porque Jesus me comprou inteiramente. Comprou meu espírito, comprou minha alma, comprou meu corpo. E nem o meu corpo a morte vai conseguir mais levar. Não tem jeito. É do Senhor. Deus não deixou nada para trás. O meu corpo é propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva quer dizer, não é de ninguém mais. Nem meu. Nem meu. É dele. Porque eu era escravo e eu estava caminhando na escravidão, separado de Deus e na morte espiritual. E o Senhor trouxe vida, me comprou, eu pertenço ao Senhor. E aqui, irmãos, nós já vamos percebendo que Deus, que no reino de Deus, Ele não é dono só de 10% do que eu dou para Ele. Que Deus é dono de tudo o que eu tenho. Deus não é dono só daquele momento que eu chego e falo, Deus, eu estou te consagrando aqui esta camisa. Essa camisa pertence ao Senhor. O Senhor diz, amém, filho, eu recebo essa consagração. Agora, todo o seu guarda-roupa também é meu. Seu calça, aquela cueca, aquela meia, aquela gravata, aquele vestido. Isso tudo é meu, filho. Tudo é meu. Porque eu te comprei inteiramente. Tudo que você tem na terra é meu. Aliás, toda a terra é minha. Ageu, o profeta Ageu, o Senhor diz assim, meu é ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. E aí? Não, não, mas aqui é 100 reais. 100 reais é meu. Não é não, o ouro e a prata pertencem ao Senhor. O que lastreia os 100 reais, o ouro por trás dele, é do Senhor. E acabou. Quem criou? Ele, é dele. O homem não criou o ouro é do Senhor. Acabou. Amém, irmãos? Tudo é dele, tudo é dele. No Salmo 89, 11, o Senhor diz assim, teus são os céus, tua é a terra, o mundo e os que nele habitam, tu os fundaste, Senhor. Tudo é do Senhor, irmãos. Não tem nada. A única coisa que Satanás tem é que os homens deixam ele ter por causa da legalidade do pecado, ele se assenhoria, ele toma posse, ele entra, ele governa, porque há uma independência de Deus, mas quando Jesus chega e o sangue compra uma vida, ele resgata tudo e todos de volta ao reino e ao propósito original do Senhor.